185 na escuta? Transmissão Salvador, boa noite, com 1885. 1885, mande transponder para 5432. 5432, gol 1885. No 85, passando 4 mil pés, contato o radar, suba para nível de voo 360, autorizado vai direto e depois vai da bridge. Ok, valeu a sessão 360, se você acessou o preciso de saída ou no 85? Não tem a saída, gol no 85. 85, grato. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 150, sai da PUCA. 150, sai pela PUCA, trip, quando você vai puxar a empresa, proa de Aracaju. Não, proa de Conde, o trip 5216. Trip 5216, sai da PUCA. Ciente, se possível, aí, coordenar proa de Conde, facilitaria para o gente. 5-12 no meio é o seu estacionamento do Notan de Aracaju? Afirma. Tá, tá autorizado, vai direto a Aracaju. Ok, direto a Aracaju, tô presente, obrigado. O 296 corrigindo, hoje não tem obra de Aracaju. Ok, obrigado. Bom, 885, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 325, 251, obrigado. Salvador, boa noite, Força Aérea 2582, saída da Elta de Soleda. Força Aérea 2582, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da Elta. Força Aérea 2580, recepção nível final 380. Força Aérea 2582, suba e mantenha nível de voo 380. Era 2582, ascensão nível 380. Salvador, Oceania 6201. Prossiga. Autorização Galeão, informação uniforme. Autorizado Galeão, nível 360, via 3110, da Elmeida Brinde Antigueta, curva direita, ponta da colagem, 5461, meu código, 120, decimal 8, controle. 360 Rio, Aperzulu 10, da Euleda Bridge, pista 10, 5461, 208, Janer 6201. Correto, vou trazer o caminho. Reportarei. Salvador, Oceania 6310, autorização para Recife. 6310, autorização para Recife, nível de voo 350, via Peruíbe 58, por Caracas da Subida, por Vestida, após a decolagem, 5462 é o código, 1208 é o controle. Sinegar 10116. Identificou, precisado 050, Sena Mari, 1016 no 6728. 462, o transponder, e o controle 1208, Oceania 6310. Correto, contra a posicionada. Chamará. Siga o objeto 6748. Autorizado de TAP ou Duna. Autorizado Duna, desça para 2000 pés, já pode estabilizar o localizador. Duna, 2000 pés, já pode estabilizar 6748. O 02582 Recife, 33 decimal 25, alterno 25 decimal 1. controle, boa noite, Gol 398, passa o 220. Mono 398, acendo identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, TNH 10196. 150 com 10196. 398. Mono 398, desça para 3 mil pés, TNH 10116. 3.016, 398. Controle Salvador, Gol 604, passa ao nível 1904. Gol 604, aciona identificação, autorizada chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1016. Para 050, 1096, chegada a Mari, Gol 604. Já aqui 6748, autorizada final do procedimento do LS X-ray. X-ray autorizado, pode ser para 2000, 6742? Já foi autorizado, 2000 pés direto do Duna, reporte estabilizado, localizador. Reportará estabilizado, 6742. Trip 5216, 7 milhas para terminal Aracaju. Serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Uno 738, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Boa noite, 2000. Acima, Silva. 2000, como é que tá? Uno 604, desça para 3000 pés, QNH 1017. 3000 pés, 1017, Uno 604. Aeronave na escuta do controle, seu motor informa o QNH 1017. 17398. Controle. Localizador 6748. Objeto 6748, time torre 118, decimal 95. 118, 95, 6748. Torre 398, autorizada final do procedimento ILS X-Ray.